3258, dois separadores de mil pés, o ajuste 9016 autorizado a finalização, foi reportabilizado. 2000, reportabilizado, 6310, separa 2000 pés, o ajuste 1096. 2096, Xané, 3858, completo final LS, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295, boa noite. Bom. O Xané 6310 autorizado, a final LS foi responsabilizado. 3858 QNH 1096, autorizado pouso pistão no zero, vento 160 graus, 8 nós. Recebi pouso 103858. Controle, gravador, gol 096. Gol 096, sendo indicação, voo direto TAP, para interceptar a chegada na área, deixa sem restrição para 4.000 pés, o ajuste no 096. 4.016, eu vou direto TAP. Táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, para 3850. 190, estabilizado, X-ray, Xenia 6310. Xenia 6310, complete Xenia LS, Xenia Torre, frequência 118, decimal 95. Alô, Xenia 6310, sinal 10, estabilizado. Xenia 6310, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Meio pouso no zero, Xenia 6310. Xenia 6310, no solo 56, direita 121 no solo. Direita 121 na Xenia 6310. Boa noite, eu sou na 6310, tá? Que seria Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, por portão 03, eu sou na 6310. Roma 096, deixa para 2000 pés, se ajusta no 096, autorizada, se ajusta a ser, repassa para o 0. 2016, pode ser atualizado a ser, eu vou usar o 0. Vitor, voo 2046, autorização Guarulhos, sente retomação, Romeu. Posição 62. Voo 2043, autorizado destino, Guarulhos, Serra, Bravo, Porto Romeu, via Pêndulo 10, Taubaté, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da El, Lê da Morte, da curva à direita após a decolagem. Transponder 5503, controle Salvador 120, decimal 80. 3 Guarulhos, nível 360, Pêndulo 10, Taubaté. Decola da 10, Nadael, Leda, Motiva. Transponder 5503, controle 1208, é o gol 2043. Gol 2043, protegimento correto, chame pronto. Tá lá. Salvador, está no gol 1096. Gol 1096, turre, 1196. 1198, obrigado. Salvador, boa noite, gol 1096. E aí, aqui negado 1096, atualizado pouso 10, vento 160 graus, 79. E o pouso 10160 com 7, eu vou 096. Tá 3831, passando 220. Tá 3231, esse para o quarto do pés, ajuste no 06, voando direto bom, para o terceiro para o chegada bom. Bom, se descendo a 4000, com 10, 16, pode tirar com o apelo. Tá preso bom, se tá 3231. Vendo com 3231. 4362, sua via para o nível 050, chegada Mari. Tango Yankee afirma, a pista mais próxima é 17 e a principal é 10, confirme. India Tango Yankee, 1 minuto cópia. Alô, Gol 2043, continue de acionamento, posição 62. Gol 2043, livre acionar semitáxi. Para táxi. Tango Yankee, copia. India Tang Yankee, autorizado destino Serra Bravo Juliette Delta, nível 100, via rota do plano de voo. Decola da pista 17, curva direita, saída Coral. Após Coral, DCT tem D após conforme rota. Transponder 5510, controle Salvador 120, decimal 80. Yankee, com deixamento correto para o acionamento, chama a torno no 8, decimal 95. Confirme teu B? Para a Índia, Tango Yankee, Acione, no 45, chega para o táxi. Tá 3831, sem restrições, estado 2 no pés, ajuste no 016, autorizado o final, e o LS aporta estabilizado. 2516, pode voar, dona? Obrigado. Voando, dona, 3232. Salvador, Gol do 973, tem que ter promoção Romeu, 400 Galeão. 973, tem o pré-aprovado nível 360, confia, guarda coordenação. Confia. Gol 973, autorizado Galeão, Serra Bravo, Golf Lima, via Upper 9857 Mold, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após DCT Irume, curva direita. Transponder 5524, controle Salvador 120, decimal 80. Gente, autorizado 360, Galeão, confirmando o rápido plano, rápido 9857. Decola na 10, curva direita, no perfil da Euleda Irume. 5524, transponder 1208, controle Salvador, com o áudio Bono 973. Bono 973, contagiamento correto, chame pronto. Chamará nessa procura, 973. Ataque, gol 2043, 172, a bordo 425, alterna Galeão. 043, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia. Nosso no ponto espera, chame turno no 8, decimal 95, ajuste no 017, agora bom voo. Pátio 1 no Índia, no ponto espera, chame 295, 1700, gol 2046. 3-1. 3-1, torre 1-1-8, décimo ano. 2-900 graus, mostra ali. Voador, voo 2043, ponto de espera do 1-0. Mas eu vou lhe esperar o voo 2043. Mantém, voo 2043. Autorizado por 1-0, vento 1-0 graus, 8 graus. Livre, pô, se quiser autorizar o colega deve falar de imediato, aí dá tempo. Autorizado por 1-0, vento 1-0 graus, 7 nós, pô, 3831. Sem problema, vai pousar 3831, tá livre, pô. Obrigado. Tio Índio, Hotel Papaguá. Índia Hotel Papá, copia. Índia Hotel Papá, autorizado destino Guarulhos, se abra voo do Romeu via rota do plano de voo 1-100, nível 1-0-0. Decola da pista 1-7, perfil de saída coral com curva direita, após coral, DCT, DND, após conforme rota do plano. Transponder 5507, controle Salvador 120, decimal 80. Índia Hotel Papá, cotejamento correto, informação em curso, Sierra, confirme para o B. Após o pouso da aeronave da Tana, curtíssima, ali mantém-se preparando, pista 1-0. Após a aeronave da Tana, ali mantém 1-0, voo 2-0-4-6. Um, 4-5, chama para o DAC. Oceana 6310, autorizados Recife, Sierra Bravo Romeu Foxtrot, via Vesulo 17, Potro, direto, nível 350. Decola da pista 1-0, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5527, controle Salvador 120, decimal 80. Oceana 6310, cotejamento correto, chamei pronto, informação em curso, Sierra. Boa noite, a 3831, táxi de Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, 07, da 3831. Chegada bom, seu ponto para a descida. Está presente, voa bom, se para a chegada bom, se tem o 0, 27. Número 4? Romeo Índia, o teu papá, autorizado PAX, chame na interseção para ingresso. Alto 23, decolou Alto 23, 1208, controle Mongol. 208, prego. Estabilizado, visual, tá 36, 62. Tule de Salvador, boa noite, gol 2043, decolou sua escuta. Gol 2043, contato radar, papel 360, vista visual. Estabilizado. 2 Salvador, o 3662, então agora. 2662, QNH no 07, utilizado pouso pistão no 0, vento 160 graus, 8 nós. Livre pouso, tá 3662. Eu gosto de fazer colagem, Papa Romeu, Índia, outro papá. Utilizado táxi, firme na interseção para ingresso, Papá, Papá, Índia, Hotel Yankee. Salvador, 1973, para Puto Tech. Sou 1973, livre a sonar de metade, compra 04. Fala para o táxi, 04. Autorizado, decolagem de pistão no 7, vento 160 graus, 8 nós. Autorizado, decolagem de pistão no 7, vento 160 graus, 8 nós. Colagem 27 direita, 1-2-1-1 no salto. 1-2-1-1, confirme. Papapá Índia, Hotel Yankee. Índia, Tango Yankee, autorizado ingresso, poste aéreo pronto. 08. Alfa e Juliette pro portão 8, Lutam 3662. Ah, Surita. Controle Salvador, Papa Romeo Índio, teu papá decolou no 7 na Coral. Papa Romeo Índio, teu papá contato Rabasco, para 100 via saída Coral. 100 via saída Coral. Quando possível, prova de Bagov, senhorita, para o Índio, teu papá. Aguarde, será o número 2 no setor. 6310 vai guardar a sua disposição. 043, prefeito para a proa de Mótila. Claro. 043, sobre restrito nível Índia Tanguiante, decolagem autorizada, pista 7, vento no 50 graus, 08 minutos. Com 43 a bordo, 3h44 de autonomia, Fernando Campinas. Boa 973, táxi até o ponto 010, próximo ponto espera chame turno no 8, decimal 95, ajuste turno 017, bom voo. Tente autorizar o táxi, ponto espera, chama torre 295, 1017, gol 193. Pá, Índia Tanguiante. Decolada 131, chama em controle, frequência 1201. 1201, papa papa, Índia Tanguia. 120, décima 8. 208, Índia Tanguia. É 6310, solo. Eu sigo, 6310. Oxalé 6310, coordene com a equipe de solo após o Boeing da Gol livrar totalmente o setor a retaguarda, liberação na chame táxi. Após o voo, está liberado 6310. Tá, onde eu peguei? Boa noite, 3858, informação CIA. 3858, informação CIA, confere, aguarde cópia. Momo, transição, frutip. Momo, frutip. 1-0. Bruno 973, autorizado a alinhar e manter o puxando zero. 7 no 976. Gente, mantenha a posição. Voo no 976. Negativo, o Engatão Yang, que o senhor voa Coral e o senhor vai manter o 080 até o destino? Torre, hoje também é 630, ponte espera próximo. Chile 6310, autorizado a alinhar e manter o senhor. Anima 100, pista 10, 630. Voo no 963, decolado aos 37, chame controle, frequência 120, 18. 308, boa noite, obrigado. Porém, o senhor vai para uma área não radar. Sou de Salvador, boa noite, voo 973. Voo 973, contato radar, setor 360, via saída da EL. 360, via da EL, 973. Assim, então, independente se a gente quiser 080 para o circuito final. E. É, por gentileza, por que foi o negativo para o dia da agora? Agora é fora da área de registrar do controle salvador. Então, vai se deu 0-0, a estrutura foi do GTA. Precisa 5, vou direto 7. Bruno 096, Serra confere, pronto cópia. Tá. Bruno 096, autorizado de Fortaleza, nível 370, rota 219, Bangu, direto a Buco, após direto. Decola da Piscono 0, primeira curva à esquerda. Subida Momo, Cogibo, Froti, 5536, o transponder 120, decimal 8, controle. É, estou confirmando na foto. Transponder 5536. Fortaleza, pessoa no norte, Bangu, dentro do Corpo, Fronta 10, terceira porta, da Momo, Corpo e Sol, Frotinho, acionado. 108 é o controle. É o voo 09. 1096, correto. Está de pronto para o chegar de funcionamento. Câmara. Então 3858 eu falo? Pronto, cópia? Então 3858, autorizado Fortaleza, nível 350. Rota Upas 119, Bangu, direto a Buco, após direto Fortaleza. Decola 10, primeira curva à esquerda, subida a Momo, Cogbu, Froti, 5532 é o transponder, 120, decimal 8, controle. Então 3858, a saída é Momo, passa por Cogbu, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogbu e a Bob prossegue Froti, onde tem 7 tampos de 119. Então 3858, está correto, reporte quando pronto para o chuveiro de funcionamento. Trânsito no zero, sobre restrição nível 3 no zero, voando Romeu Fox 018. 3 no zero, voando Romeu Fox 018. Muito obrigado, senhorita.